Muito recentemente, o mundo era dividido em duas partes, capitalismo e comunismo. As nações comunistas viviam numa guerra fria contra o Ocidente. Aquela divisão era ideológica e cada um procurava provar que o seu sistema era o melhor para as pessoas. Os comunistas não queriam contato com os capitalistas, a quem chamavam de porcos e selvagens. E os países comunistas fizeram fronteiras onde os seus habitantes não poderiam passar para o lado capitalista. O exemplo mais clássico é o da Alemanha, onde a nação dividida tinha, de um lado, um sistema comunista, repressivo, cruel, ateu, separado por um muro gigantesco que dividia a Alemanha em duas. O lado ocidental, o lado capitalista, se desenvolvia perfeitamente, mas a Alemanha do leste via crescer a cada dia a sua miséria. Por isso os moradores comunistas tinham muita raiva dos alemães do outro lado, que eram prósperos, que tinham liberdade, que viviam felizes. Um dia, os habitantes do lado leste, do lado comunista, resolveram ofender o lado ocidental. Então eles carregaram vários caminhões com lixos, tranqueiras e coisas imprestáveis, estrumes inclusive. Lotaram aqueles caminhões, receberam autorização dos líderes comunistas, atravessaram a fronteira, o Muro de Berlim, e derramaram do lado ocidental todo aquele lixo. E voltaram para o lado leste, dando muita risada. E diziam uns aos outros: demos àqueles capitalistas o lixo que eles merecem. E achavam que aquela atitude era ótima, que haveria um impacto forte no lado ocidental. Quando os alemães ocidentais acordaram naquela manhã e viram todo o lixo que os alemães orientais haviam largado ali, quando viram o propósito daquela ofensa, ficaram indignados ao ponto de declarar uma guerra contra os alemães orientais. E surgiu um homem sábio, um homem de Deus, que abriu o evangelho e disse aos alemães ocidentais: não façam isso. Não vamos responder o mal com o mal. Não vamos realizar uma vingança, não. Vamos, pelo contrário, vamos fazer por eles aquilo que nós gostaríamos que eles tivessem feito por nós. Então os alemães ocidentais, sabendo que do outro lado do Muro de Berlim havia muita fome, muita miséria, muita doença, muito sofrimento, muita carência, fizeram um comboio gigantesco e lotaram vários caminhões com o melhor alimento que a Alemanha Ocidental produzia, as melhores roupas, remédios e vacinas para todos os tipos de doenças e enfermidades, estojos de primeiros socorros e muitos outros artigos de utilidade para o dia a dia. Então, pediram permissão e atravessaram o Muro de Berlim. E com muito amor e carinho, descarregaram toda aquela mercadoria preciosa e colocaram um lembrete educado: cada um dá aquilo que tem de melhor. E quando os famintos, doentes e miseráveis moradores do outro lado do Muro de Berlim acordaram e viram todo aquele mantimento e todas aquelas coisas úteis, sentiram uma dor muito grande na consciência. E eles foram conquistados não pelo ódio, e sim pelo amor. Tanto é que houve um movimento fortíssimo que acabou derrubando o Muro de Berlim. E a Alemanha hoje é um único país, um país unificado. Não existe mais guerra fria, não existe mais concorrência, não existe mais ódio, não existe mais desejo de vingança. O povo se tornou um só, conquistado pelo amor. E qual é a palavra no Evangelho que garante essa transformação no mundo? É aquela que está escrita e que foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, que disse no capítulo 5 de Mateus, no versículo 38, está escrito que Jesus disse: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus ensinou isso há quase 2000 anos. E se a humanidade praticasse isso, nós estaríamos vivendo numa outra sociedade, num mundo muito mais feliz. E o apóstolo Paulo, numa carta que escreveu aos romanos, confirmando tudo isso que o Senhor Jesus ensinou, disse o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Muro de Berlim caiu, mas existe ainda uma muralha no mundo, uma muralha invisível que as pessoas não conseguem atravessar. É a muralha do ódio, é a muralha da vingança. E esta barreira tem que cair. Meu amigo, minha amiga, ouve o que o Senhor Jesus ensinou, ouve o que o Evangelho diz. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E fazendo desta maneira, o muro da vingança ruirá, a muralha do ódio cairá por terra. Agindo do jeito que Jesus falou, o mundo será transformado pelo amor. E você vai provar para os teus inimigos, você vai provar para os teus amigos, você vai provar para a tua igreja, você vai provar para o inferno, e você vai provar para o céu que verdadeiramente você é filho de Deus.